Radio Acupé, la mejor música para usted. Fala-me de amor. Thank you. faz o coração sofrer. Jurar não vais ter uma aventura, porque eu hei de estar sempre à altura. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Parava en un café cuando yo lá estaba. Na voz tinha o talento dos pedintes. Entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. No gesto que podia ser de amor sorria. Deixamos de tributo aquela

chegar ao amanhecer. Não terás que aceitar entrar no jogo a perder. Para procurar um lugar vencer. Não pares de lutar.